Então, só para contextualizar um pouco, né, quem está acompanhando as notícias aí, está vendo o que está acontecendo, com esse lance da reforma da educação, com a proposta de reforma da educação, estão acontecendo várias ocupações, protestos aí pelo Brasil, várias escolas de ensino médio estão sendo ocupadas por alunos, e enfim, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essas ocupações, mas dizem que, né, tem entidades por trás disso, partidos políticos, enfim, mas basicamente tem alunos ocupando essas escolas. E universidades também, né? Várias universidades aderiram. Eu não sei o número exato agora, até a gente pode levantar essa informação para ver hoje, agora, quantas universidades, quantas escolas estão ocupadas ainda. Eu fui na ocupação que está acontecendo aqui, eu fui logo no começo, acho que fui no segundo ou terceiro dia na ocupação que está acontecendo aqui em Santos, no campus da Unifesp. Um dos campus, na verdade, né? Porque o outro campus não. No dia que eu fui, eles ainda estavam fazendo uma assembleia para decidir se o outro campus ia participar ou não da. Né? Ia paralisar ou não as atividades, se os alunos iam ocupar, eles estavam decidindo. Se outro campus ia fazer. Eu fui no campus da Unifesp que está ocupado aqui em Santos, é o campus da Unifesp Silva Jardim. Né, Unifesp Baixada Santista, Silva Jardim. No dia que eu fui, eu tive contato com algumas pessoas, com alguns alunos lá. Eu até fui com a intenção de trocar uma ideia, gravar a opinião deles, gravar o porquê eles estavam ocupando a universidade. Mas o que eles me informaram, o que o pessoal me falou, é que, como eles estavam vendo que estava dando uma repercussão, estava dando muita briga em alguns lugares, gente tentando entrar na universidade, invadir a universidade para fazer gravação e fazer o que a gente viu e tem visto no YouTube em alguns lugares aí que o MBL tem feito. Eles falaram que não iam fazer pronunciamentos independentes, né? Os alunos não iam falar, eu não iam aceitar, tipo, ah, se você for falar com alguém, a galera já falou que não quer falar sozinho. Eles estavam se manifestando e eu acho que estão ainda, eles não mudaram essa forma de fazer, né? Eles estão se manifestando através da rádio da universidade, né? Como é um campus que tem um curso de comunicação, eles têm a rádio e é uma rádio online lá e eles falam através dessa rádio. Eles têm a página no Facebook também e eles estão divulgando o que eles estão fazendo, né? As atividades que eles estão fazendo na universidade, eles divulgam lá no Facebook. Então, mas o que que você viu quando você chegou lá, Magno? Além de você tentar falar com as pessoas e eles te disseram isso, né, que não iam falar sozinhos por conta dessa manipulação do que eles falam que está acontecendo por alguns movimentos, o que que você viu? O que que você pôde ver dessa ocupação lá, enquanto você estava? Tenho acompanhado assim no Facebook, eu tenho visto que eles têm postado, de vez em quando eu estou trabalhando aqui, que eu vejo algum alerta de que eles estão ao vivo lá na rádio, eu ligo aqui também para escutar. Eles estão mantendo atividades de debate. No dia que eu fui, estava tendo um debate lá com algumas pessoas do meio acadêmico aqui da Baixada Santista, falando sobre a PEC, falando sobre o cenário político do Brasil e tal. Até era bem interessante, até foi legal. Tinha bastante gente lá, sabe? Tinha umas 200, 300 pessoas entre alunos e outras pessoas que foram lá. As atividades que eles estão fazendo e que eles estavam fazendo nesse dia são atividades abertas, né? Eles divulgam na página lá e quem quiser aí pode assistir. Não tinha participação, isso daí é uma coisa que é legal deixar claro, pelo menos da Unifesp, e eu tentei procurar saber com algumas pessoas que estavam lá. Por exemplo, no dia que eu fui, tava um pessoal do PSOL, né, que eu já conhecia, a gente conversou com a Débora Camilo e tal, eu tenho amigos filiados ao PSOL. Aí eu fui perguntar para eles e tal, e como eu acabei sendo meio que cortado, né, tipo, ah, não, a gente não vai ainda conversar e tal, então eu fiquei meio de canto ali. Aí eu fui perguntar para eles se eles sabiam como tava sendo organizada aquela ocupação e tal. Eles falaram que tinham acabado de chegar ali também, né, porque ficaram sabendo do evento, foram assistir. Falaram que em alguns lugares, fiquei sabendo que em alguns lugares o pessoal da Uni, da UBS, tem sido até expulso, né, das ocupações. Dias depois, eu vi que nessa ocupação da Unifesp, eles fizeram uma divulgação na página deles no Facebook, avisando que tinham convidado a se retirar, né, todas as organizações. O JS, a Uni, a UBS, todo mundo de qualquer organização foi convidado a se retirar da organização do movimento, e estava sendo organizado só pelos alunos mesmo, só pela galera que achou que deveria participar lá. Isso é um ponto interessante, é um ponto legal de chamar atenção, porque parece que aconteceu em São Paulo também, várias universidades lá. Quem queria participar da ocupação chegaram até a falar: ó, se você quer participar, você vai ter que se desfiliar da Uni. Talvez isso não esteja acontecendo nas escolas de ensino médio, por exemplo, né? Que a molecada é mais nova e tal, ainda não é tão. Não tem essa conscientização e tal, não é tão chato com essas coisas. Chato no bom sentido, né? Mas não pega tanto no pé com essas coisas. No geral, também, outra coisa que é legal de falar: apesar deles não quererem gravar, as pessoas que eu conversei, por exemplo, eles montaram várias equipes, eles tinham uma certa organização ali dentro, então tinha que pedir, entre aspas, segurança. por exemplo, que eram algumas pessoas que ficavam ali na porta, ficavam vendo se tá tudo certo, se não tinha ninguém depredando a faculdade. O pessoal que eu fiquei falando era o pessoal que era de comunicação, né, que eu tive contato ali, que estavam cuidando da comunicação, da rádio, da página do Facebook e tal. E apesar deles falarem, ó, a gente não vai falar e tal, mas o pessoal pareceu super politizado, não tem nada disso do tipo, ah, a galera alienada, que não sabe o que é a PEC, não sabe quanto rende, o FGTS, enfim, que ficam divulgando por aí. Pelo menos nesse caso dessa ocupação que eu fui, a galera, tipo, era bem politizada, tava super inteirada ali do porquê estavam fazendo aquilo, de como estavam organizando. Algumas coisas eles falaram, meu, a gente não sabe, a gente tá organizando, a gente tá decidindo tudo ainda, então a gente tá definindo ainda até quando vai, quem que vai ficar aqui, enfim, tipo, tava tudo pra ser decidido ainda, mas a galera, sei lá, não, pra ninguém ali me pareceu manipulado, assim, alienado. Só esse lance de não... participar em movimentos, isso não é verdade em todo o Brasil. Eu já vi coisas, já vi matérias que diziam que a UBS estava... A UBS, inclusive, planejou o começo das invasões lá no Rio Grande do Sul e no Paraná. Tem movimentos envolvidos, sim, em alguns outros lugares. Talvez aí nesse da Unifesp que você foi, não tinha. Mas tem, mas são movimentos estudantis, né? Então, em tese, eles estão participando de uma discussão que tem a ver com a escola. Eu nem vejo isso como algo negativo em si. Eu não conheço muito bem os movimentos, já ouvi muitas coisas negativas sobre esses movimentos, mas se tratando de um movimento estudantil envolvido numa causa que está protestando contra algo relacionado à educação, eu acho que é até natural o envolvimento desse tipo de movimento. Bom, então, só um adendo, eu fiz parte do movimento estudantil quando eu estava no ensino médio, aí eu fui presidente do Grêmio da minha escola durante algum tempo, depois participei da UMES de Santos, né, União Municipal dos Estudantes, fui em congresso da UPS em São Paulo, não lembro exatamente onde foi, mas cheguei aí acho que nos dois congressos aí, consegui acompanhar um pouco como funciona o movimento estudantil por dentro. Eu não continuei depois que fui pro ensino superior, né, não continuei participando da Uni, nem de nada, assim, meio que já tava meio desiludido, comecei a trabalhar na época também e tal, comecei a trabalhar cedo, dei uma desanimada disso tudo. Dentro do movimento estudantil, não é um partido que domina, existem os congressos, os congressos são formados com... Por exemplo, no ensino médio, os congressos são feitos com os representantes dos grêmios da cidade, eles votam, né, escolhem os delegados, vão para o estado, no estado são feitas as votações, escolhem os delegados, enfim. Tem um debate político bem intenso dentro dos congressos. O problema é que o pessoal que é escolhido para ir, que os representantes municipais, por exemplo, escolhem para ir, já são pessoas que têm aquele alinhamento com a ideia. Então, no fim das contas, se a UMS da sua cidade é da UJS, todo mundo que foi escolhido, que foi levado por eles ali, provavelmente vai acabar sendo da UJS, com exceção de cidades maiores, que nem São Paulo, que tem uma briga política muito maior. Então, eles pegam delegados para vários partidos ali, mas enfim, é bem interessante de participar, mas eu acho que pra molecada acaba não tendo tanta maturidade quanto na Uni, por exemplo. Com relação a galera tá cortando, tá indo contra o movimento estudantil participar desses protestos agora, é porque o movimento estudantil ficou queimado, né? Com os anos com a corrupção do PT e tudo, e o movimento estudantil por ser a Uni, a UBS, por serem tradicionalmente da UJS, que é do PCdoB, né, a juventude do PCdoB, a União da Juventude Socialista, fizeram um pouco oposição, né, para não dizer que praticamente apoiavam o governo da Dilma. Então eles fizeram pouquíssima oposição ao governo do Lula e ao governo da Dilma. Então eles acabaram se queimando um pouco, tanto com a imprensa, né, quanto com os próprios estudantes, né, com os estudantes universitários. Os estudantes secundaristas no ensino médio talvez não tenham plena consciência dos detalhes ali, do que rola ali por trás, não a JTS, né, o JTS por estar na liderança, mas a Uni e a UBS são as entidades que deveriam ter legitimidade para estar realmente fazendo isso. Não seria errado eles estarem participando, né, isso é uma observação bem legal de fazer. Eles estarem por trás, tá ligado, eles estarem ali encabeçando, não é errado, porque eles são a entidade que recebe verba, recebem os repasses para isso, para ir atrás de especialistas no ensino, e se precisar, sei lá, alugar um ônibus para levar professores, para levar alunos para parar uma avenida, tá ligado? Eles deveriam prover essa estrutura, né, para defender os interesses dos estudantes. Não é tão manipulado assim, né? Tem um jogo político bem interessante aí, por eles estarem um pouco queimados aí no meio universitário, alguns lugares estão se organizando independente deles, que é bem interessante também. Exato. Já que a gente começou com essa introdução do que você viu, acho que é bacana a gente entender, então, o que está sendo proposto como mudança, né? Quais são os pontos que levaram ao pessoal se manifestar, né? Ao pessoal ir contra, né? Eu acho que tem pelo menos 3 pontos claros que quem está se manifestando e quem está ocupando as escolas é contra, né? Que é a flexibilização do currículo. É, então, tem uma questão de que só seriam obrigatórias as matérias de português, matemática e inglês, se não me engano. E aí você teria outros 5 itinerários formativos. Então você teria outros 5 itinerários formativos que a partir do ensino médio, a partir da metade do ensino médio, o estudante ia selecionar por qual itinerário formativo ele iria continuar. É, isso também é uma coisa importante, né? O primeiro 1 ano e meio ele permanece normal. A partir do 1 ano e meio final é que vai se entrar para esse direcionamento mais específico, né? E aí essa flexibilização ela também torna não obrigatória algumas matérias como arte, educação física, filosofia e sociologia. É, esse é um ponto que causa bastante contradição na MP. Cara, eu concordo e muito nesse quesito. Eu acho que isso, assim como várias outras coisas aí que a gente já falou, eu lembro quando a gente falou sobre a questão do limite de internet, né? Dos caras estarem decidindo coisas que não são da alçada deles, né? Tecnicamente eles não têm gabarito pra isso. É, a gente tá vendo agora em sites, em podcasts, várias pessoas especialistas em educação colocando pontos muito pertinentes, assim. E a própria medida provisória já voltou e levaram pra frente algumas vezes aí em pouquíssimo tempo depois que enviaram ela por causa de erros, né? Por causa de incoerências, por causa de erros, ou pra tentar complementar alguma coisa, explicar alguma coisa que não tava muito bem explicada. E assim, o problema de colocar isso como medida provisória e querer que vá logo é que simplesmente não vai funcionar. Não dá pra você fazer. Não tem como você fazer se você não fizer planejado. Você joga aí que vai ter em tempo integral, tá? Mas mal diz de onde que vai sair a verba. O MEC fala que a maior parte da verba pra isso vai sair dele. Ah, não, a maior parte vai sair de mim. Tá, essa maior parte é quanto, né? Os estados estão meio quebrados, né? Vários estados estão falidos aí, estão passando por dificuldade, estão se recuperando. Quanto cada estado teria que arcar, né? Como seria isso? De onde que vão vir essas contratações? Qual é o processo, né? Tem professores pra isso? Não tem. Quanto tempo os estados vão ter pra se adaptar? Porque eu vi que já estavam querendo colocar pra esse ano de 2017. Enfim, tá tudo muito jogado, assim que colocar isso como um MP, tipo, não faz sentido, tá ligado? Você ter pressa pra uma coisa que, além da discussão tá muito recente, né? Não tem uma discussão aprofundada sobre isso, né? Sobre os resultados, como vai ser, como não vai ser. Vários pontos ali são questionáveis, né? Sim, sim, exato. É sempre bom que surjam, né, lideranças e que surjam movimentos, até movimentos mais fluidos, mais naturais, que não estão diretamente ligados com esses movimentos formais. Mas, como eu disse antes, também não acho que um movimento que teoricamente luta por questões da educação se envolva nesse tipo de ação. Não acho que isso seja um problema, não. E aí, como eu tinha visto outras notícias que diziam que eles estão envolvidos em alguns lugares, só por isso que eu citei, mas não é uma grande questão, não. E aí também cabe uma liçãozinha de casa pra gente, quem sabe, buscar alguém que esteja atualmente em algum desses movimentos pra conversar, né? Pra gente tentar entender um pouco também do ponto de vista dessa galera. Mas voltando aqui pra questão das ocupações, por que que estão sendo feitas as ocupações, né? O que que gerou esses protestos? E aí, a gente sabe que foi a MP, né? A medida provisória que Temer assinou e que foi enviada para o Congresso. Mas alguns pontos, assim, tem pontos específicos dessa MP que estão sendo extremamente questionados, né? O primeiro deles é o lance da flexibilização do currículo, né? Que aí ele passa a tornar obrigatória somente português, matemática e inglês. Hoje são 13 matérias obrigatórias, então eles vão diminuir de 13 para 3. E aí, a partir da segunda metade do ensino médio, o aluno vai escolher esses itinerários formativos, né? Que são, na verdade, áreas de ênfase para o que ele vai estudar. E aí são divididos em 5: linguagens, ciências da natureza, ciências humanas, matemática e formação técnico-profissional. Então, essa é a flexibilização que ela prevê, além de tornar não obrigatória matérias como artes, educação física, filosofia e sociologia. Esse é um ponto que é bem questionado, e aí tem diversos especialistas dando uma série de opiniões de por que eles são contra isso. Outro ponto é a carga horária, né? A MP também prevê que a gente passe de 800 horas anuais para 1.400. É, dessa maneira, hoje um aluno passa 5 horas em aula, ele passaria 7 por dia, né? Seria basicamente em integral, né? Não chega a ser integral totalmente, mas é um escopo de horário bem grande, né? Então, e aí existe uma crítica muito grande em cima disso aqui, até por conta da realidade dos nossos alunos de ensino médio, né? A questão de trabalho, etc, que a gente vai entrar mais a fundo, né, para discutir isso aí. E aí o outro ponto é o fato de ser uma medida provisória, é? Porque a medida provisória, ela é um processo que se inicia no executivo, né? Então foi uma, entre aspas aqui, uma canetada do nosso presidente. E aí o que se questiona é que isso não podia ter sido dessa forma, porque por ser uma medida provisória, ela tem um prazo de 120 dias para ser discutida no legislativo. E aí o que se acredita e o que se defende é que ela tem que ser muito mais discutida do que somente 120 dias, né? É um tema extremamente complexo. Agora é importante também deixar claro que a medida provisória, ela tem que se justificar por dois pontos, né? Pela relevância e pela urgência. E aí, no texto da própria medida provisória, ele explica o porquê da relevância desse tema. E eu acho que a relevância ninguém discute, mas aí a questão da urgência é que é mais discutível, né? De fato, é urgente reformar o ensino, a gente sabe disso. Mas será que necessariamente precisaria ter uma medida provisória, né? Eu acho que aí é o primeiro ponto que a gente pode começar a debater. Eu particularmente não vejo por que isso deveria ser uma medida provisória. Também não faz o menor sentido, já que a gente tem esse ensino médio é assim há bastante tempo, por que agora a gente tem que resolver a mudança dele em 120 dias, né? Eu não consigo entender um argumento que me mostre que seria necessário que isso fosse uma medida provisória e não um projeto que viesse passando por todo o legislativo e até com uma discussão maior na sociedade, etc. Eu acredito que você concorda com isso, não? Um outro ponto que foi extremamente questionado é essa questão da carga horária ampliada, né? Que vai passar de 800 para 1.400 horas anuais, né? Tornando então a jornada diária de 7 horas. E aí lá no Anticast, que inclusive a gente vai colocar o link aí na descrição, o pessoal coloca o ponto primordial dessa questão do tempo, que é os alunos que estudam e trabalham ao mesmo tempo. Grande parte das pessoas que cursam o ensino médio à noite, elas trabalham durante o dia, e é por isso que elas estudam à noite. E aí, acho que a grande maioria dessas pessoas, inclusive eu, quando cursei o terceiro ano do ensino médio, estava nessa situação, o cara vai dar prioridade pro trabalho. Eu, graças a Deus, não tive que optar. Eu vi pessoas na minha sala de aula que, por conta talvez da carga do horário, de não estar conseguindo conciliar, de estar chegando atrasado na escola muitas vezes, o cara simplesmente desistia. No terceiro ano, eu vi gente desistir no terceiro ano, aí depois não tive contato para ver se retomou e terminou, mas eu vi gente desistir no terceiro ano do ensino médio por conta de não estar dando no trabalho. E olha que nós estamos falando de uma carga horária comum. Então você imagina com uma carga horária de 7 horas por dia, o cara não vai conseguir estudar e trabalhar. E aí tem muitas vezes esse cara que trabalha, ele é responsável pelo próprio sustento e o sustento da família dele. Então é óbvio que esse cara vai largar o estudo. Então se hoje a gente já tem um problema grande de evasão dos alunos no ensino médio, fazer com que esse o período integral seja obrigatório, dá um tiro na cabeça dessas pessoas que estão nessa situação, que elas precisam estudar e trabalhar, né? Então, eu não vejo a menor condição de você impor isso como regra. Acho que é uma ideia interessante, se for discutida melhor, e aí talvez ser opcional, ou você classificar de uma forma diferente os alunos que vão entrar nesse tipo de programa e os que não, porque infelizmente, existem pessoas que estão numa situação que não podem, não tem condições de dizer não vou trabalhar, a não ser que essa pessoa comece a ganhar uma bolsa que seja o mesmo salário que ela ganha para poder só estudar. E a gente sabe que não tem condições de fazer isso para todo mundo, né? Nem é viável em termos econômicos fazer isso. Então, assim, essa questão da carga horária ampliada, eu não vejo como ser implementada na nossa realidade. A ideia, na teoria, é excelente. Sabe, no mundo perfeito seria excelente que todo mundo pudesse só se dedicar ao estudo dos 7 aos 18 anos, aos 17 anos. No mundo perfeito seria ótimo, mas a nossa realidade ela não aceita essa teoria de maneira alguma. O que você acha sobre isso, Mário? Com relação à carga horária, uma coisa que me preocupa muito também é a qualidade dessas horas que o aluno vai passar na escola. As escolas particulares podem cobrar mais para oferecer um serviço melhor, colocar professores melhores dando aula nesse horário estendido, mas as escolas públicas, elas vão ter uma estrutura para colocar professores, seja com notório saber, vai, daqui a pouco a gente entra nessa discussão do notório saber, mas seja com notório saber ou sejam professores formados, mas professores graduados, capacitados para dar uma aula boa de verdade, entregar um conteúdo, o que vai ser entregue nesse horário extra? Então, deixa eu só fazer um ponto aí. Eu até concordo contigo que a qualidade da escola é questionável, mas eu pelo menos admito com bastante vergonha de que eu aprendi muito menos do que eu podia aprender por culpa minha mesmo, falta de interesse minha. Por mais que a escola não oferecesse a melhor das condições, as condições que ela oferecia, eu também não soube aproveitar no máximo, sabe? É muito fácil colocar sempre a culpa no ensino. Não tô falando especificamente de você, tá? Agora eu tô falando de mim. Pra mim seria muito fácil chegar aqui agora e falar que, se a escola fosse melhor eu teria aprendido mais. Óbvio que teria, se a escola tivesse mais qualidade, sim. Mas boa parte do fato de eu não ter aproveitado o máximo que eu pude aproveitar do ensino médio é responsabilidade minha. Porque eu não tive o interesse necessário. Aí talvez a gente pode discutir se esse interesse não foi despertado e etc. Tudo bem, mas que eu muitas vezes fiz a escolha de não estudar da melhor maneira para poder ter o máximo de conhecimento que eu poderia ter ali, isso também foi escolha minha, tá? Não foi, eu não posso entrar nesse discurso de dizer que se a escola fosse melhor eu teria aprendido muito mais, porque para a escola ser melhor eu também tinha que ter sido um aluno melhor e eu não fui. Só uma vírgula aí. Não, eu sei, essa fala tua, tipo, o que você tá falando aí, não é exclusivo teu. Tem muita gente que fala isso, tem muita gente que também assume a sua responsabilidade, tipo, eu não tirei todo o proveito que eu podia ter tirado da escola. E é válido, realmente. Você poderia ter tirado mais, eu poderia ter tirado mais se tivesse prestado atenção em algumas matérias ali que, tipo, não gostava muito, acabava deixando meio de lado. Eu nunca fui um aluno ruim, mas, né, algumas coisas eu podia ter, podia ter tirado um 10 em vez de ter tirado 8. Ficar levando mais ou menos. Agora a questão é um aluno desinteressado numa escola particular, ele tem uma nota muito melhor num vestibular ou na vida, ou tem condições melhores de formação, de trabalhar, enfim, do que um aluno desinteressado numa escola pública. Mesmo desinteressado, você vai ter uma formação pior. O ensino público é pior, né? O aluno desinteressado existe tanto na escola particular quanto na escola pública. Não são seres iluminados que estão nas escolas particulares. Não são pessoas tão diferentes de eu e você. Aluno desinteressado existe em qualquer lugar. A diferença é que, sei lá, talvez pelo papai e pela mamãe tá pagando lá, eles cobram mais do aluno, né? E eu não sei se o aluno tem essa noção da responsabilidade do dinheiro que está sendo gasto pelos pais deles. Talvez isso pese um pouquinho também, não sei até que ponto. Mas, enfim, a diferença do interesse do aluno da escola pública para o aluno da escola particular se deve a quê? Se existe essa diferença de interesse, então é um problema social que está por trás disso? Não sei, mas, sei lá, acho que não é esse o ponto. Eu acho que de qualquer forma o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente poderia fazer enquanto sociedade para melhorar, é melhorar essas horas que o aluno está passando ali dentro. Essas horas que a gente está disponibilizando, a gente enquanto sociedade, né? Eu não disponibilizo hora nenhuma. Mas que a sociedade disponibiliza para os alunos aprenderem esse tempo que o aluno passa na escola, ele já não é uma coisa maravilhosa, assim, já não é legal. Você aumentar essas horas e, por exemplo, que nem citaram no Anticast, né? Eu esqueci até o nome do entrevistado, mas você colocar nessas horas extras alguma coisa que não melhore, não seja uma matéria, sei lá, não seja um reforço de alguma matéria que o aluno tá indo mal, não seja uma coisa que dê realmente para ele aproveitar. Pode ser até atividade física. Eu não sou contra ter atividade física nessa uma ou duas horas a mais que vai ter, ou aprender economia doméstica, aprender alguma coisa extra, assim, isso também é válido, isso também é legal, também faz parte da formação. Mas o ensino é ruim. No tempo normal, na carga horária normal, ele já não é bom. A reforma tem que ser mais do que isso, né? Não só tem que ver o que vai ser feito nessas horas. Senão, o que vai acontecer é que as escolas particulares vão ter condições, sim, de oferecer um ensino muito melhor nessas horas extras, e os alunos das escolas públicas vão ficar mais defasados ainda. Isso não sei se é um problema das escolas particulares se preocuparem, né? Para eles é melhor ainda, para os filhos que estão estudando lá, das pessoas que estão estudando lá é melhor ainda, né? Tipo, não é o governo que tem que proibir as pessoas de evoluírem, né? O governo tem que correr atrás de fazer com que a sociedade seja mais igual, né? Mas tenha mais condições de correr atrás de cada um por si, ter as mesmas condições de alcançar seus objetivos, né? Mas enfim, eu vejo isso como uma forma de aumentar ainda mais a desigualdade. Eu não acredito que o governo vai conseguir oferecer nada de qualidade nessas 2 horas extras se já não consegue oferecer no horário que tem. Concordo plenamente contigo. Essa frase final ela é emblemática, né? Pode aumentar ainda mais a desigualdade. Mas tem algumas questões aí que são... Você percebe que a tua análise acerca da qualidade do estudo, ela é posterior à que eu tô fazendo. Porque assim... O que eu tô falando é de uma necessidade fundamental. O cara não vai conseguir estudar, ele vai sair da escola, ele não vai ter nem o ruim. Se você obrigar todos os alunos do ensino médio a terem uma carga horária de 7 horas, você vai pegar todos aqueles alunos que conciliam estudo e trabalho e você vai estar tirando eles da escola. Essa galera que precisa trabalhar, trabalhar para gerar o próprio sustento e o sustento da sua família, não vai priorizar o estudo. Tá? Então, a minha questão ela é ainda anterior à tua. O que você falou faz total sentido, eu concordo plenamente. Mas anteriormente ainda, pra gente chegar a discutir a qualidade, a gente precisa discutir a viabilidade. É como, sei lá, qualquer projeto, às vezes um projeto de software. Antes de você discutir os requisitos funcionais daquilo, você tem que analisar a viabilidade técnica. Às vezes você vai pedir um software que não existe tecnologia suficiente pra... atender os requisitos que você está pedindo. Então aqui, para mim, o problema dessa questão das horas a mais é a viabilidade, é inviável. É inviável fazer isso de forma obrigatória, de forma mandatória para todo mundo. Agora, se a gente pensa disso de uma forma mais flexível, de uma forma que seja algo opcional ou com uma classificação, não sei, precisa realmente pensar melhor como isso vai ser implementado, para que você torne possível que todos os tipos de perfis de alunos do ensino médio possam se encaixar nisso, aí a gente pode estar falando de uma melhora. E obviamente que isso tem que estar vinculado a isso que você está falando, que é o conteúdo que vai ser apresentado nessas horas, né? Qual é o conteúdo que vai ser mostrado para os alunos que vão ficar lá 7 horas por dia? Isso eu acho que é primordial, né? O nome do convidado lá do Anticast é Dr. Marcos Neira, tá? Da USP lá, o cara que falou isso, com ele. Isso. Não, eu concordo contigo, cara. Não tenho. Com relação a isso, não tenho objeção nenhuma. Eu concordo. Acho que estatisticamente, por mais que. São algumas pessoas, né, que passam por essa situação, que nem você falou, você passou e tal. Isso estatisticamente vai acontecer. Essas pessoas vão ter muito mais dificuldade. Você não tem dúvida nenhuma. A evasão vai acabar aumentando por causa disso também. Beleza. Agora, acho que. Vamos pro ponto que é mais sensível dessa questão, digamos assim. E eu digo que ele é mais sensível porque, à primeira vista, ele parece ser extremamente positivo. Eu não sei se você teve essa sensação, mas eu tive. Quando eu li o artigo da medida provisória que falava desse trecho, que, né, acho que não por coincidência ele já tá lá no comecinho, ele parece bem interessante, que é... flexibilizar o currículo de uma forma que o aluno possa escolher aquilo onde ele melhor se encaixa, né? Essa é a propaganda, é como se vende essa medida provisória. Então, a partir da segunda metade do ensino médio, eu vou poder definir o que, que eu vou estudar, no que mais eu vou dar ênfase. Essa sim foi uma queixa pessoal minha. Até na graduação mesmo, eu tive que estudar algumas matérias que eu considero extremamente irrelevantes para a atividade profissional que eu exerço hoje. Então, à primeira vista, olhar para esse lance da flexibilização e essa questão de ter as ênfases, né, as 5 ênfases, e você escolher para onde você quer ir, me parece fantástico. E também... tornar opcional algumas matérias, né? Aí no caso, artes, educação física, filosofia e sociologia, torná-las opcionais, eu não vejo como um problema. O que eu vejo como um problema é a forma como nós vamos lidar com essa não obrigatoriedade. Que aí foi até um ponto que o Dr. Marcos colocou lá no Anticast, que é, se é opcional, as escolas vão simplesmente não dar, não vai fazer. Então, os alunos não vão ter contato com arte, com educação física, com filosofia e sociologia. Essa interpretação do opcional, ela me remete a um problema de sociedade, é um problema nosso, como a gente interpreta a coisa, porque se falar, se colocar essa carga em cima da MP, de falar assim, ah, a MP tá falando que é opcional, então automaticamente não vai ter. Não, peraí, a MP tá falando que é opcional. Essa interpretação de que automaticamente não vai ter, e é até uma interpretação bem real por conta de como como a gente enxerga que funciona o sistema de ensino, aí a gente tem que atacar um outro lado, né? Tem uma outra questão aí. Por que que não vai ter? Se é opcional, por que que simplesmente não vai ter? E esse porquê é importante. Então, começar com essa questão das quatro matérias, eu vi a grande maioria das pessoas que eu vi dizendo ser contra que isso fosse opcional. Eu não sou contra. Eu acho que pode ser opcional, sim. Desde que o opcional seja lido como opcional e não como inexistente. Certo? Então, eu tava até anotando aqui, mas a interrupção veio em boa hora, então. Se é opcional, por que as pessoas entendem que não vai ter? Eu vejo isso, eu não vejo que necessariamente não vai ter só porque é opcional. Mas eu vejo que vai ser distribuído de uma forma meio aleatória. Se a escola estadual que está dando aula conseguir, no caso aqui de Santos, são as escolas estaduais que cuidam do ensino médio, não sei se funciona assim no estado inteiro, no país inteiro, enfim. Mas se a escola vê que não está conseguindo professores para aquela matéria que é opcional, ela não vai dar. Ela não vai ter aula daquela matéria. É mais cômodo, é mais fácil, é o que dá para fazer ali com os professores que tem. Hoje em dia, por ter obrigatoriedade de ter, a diretoria, a secretaria de ensino tem que correr atrás ali para ter os professores para dar aula daquelas matérias. Outra coisa é que eu não encontrei, nesses links aí no que a gente estava pesquisando aqui, eu não encontrei informações falando sobre o ensino de filosofia, sociologia, enfim, nos anos anteriores à segunda metade do ensino médio, quando vai ser retirada essa obrigatoriedade. Você chegou a ver alguma coisa sobre isso? Antes de ser opcional, vai ser obrigatório nos primeiros anos? O artigo 26 aqui... Parágrafo 2º, ele diz: o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Esse é até um ponto que eu acho interessante colocar aqui, assim. Às vezes, quando está se falando, em muitos lugares que eu vi se falando dessa questão de não ser mais obrigatório essas quatro matérias, e pelo motivo de se interpretar que não ser obrigatório é simplesmente não existir, está se falando assim, ah, então as pessoas vão crescer sem ter contato com essas... Não, peraí, a gente está falando de metade do ensino médio. No ensino infantil, no ensino fundamental e até na primeira metade do ensino médio, isso vai continuar exatamente como é hoje. Aí tem também um pouco de alarde sobre uma questão que não é exatamente como está se pintando. E eu vejo que tem uma forte pressão de se colocar com que tudo que parte desse governo está errado. E aí é uma questão política anterior a isso, e as pessoas que insistem na questão do golpe, na questão de que esse governo não é legítimo, e eu sei que você é partidário disso, por isso até que eu tô falando. E aí, sempre, toda a iniciativa desse governo, ela tem que ser banida, sabe? Óbvio que eu acho que as pessoas têm todo o direito e até o dever de criticar toda e qualquer decisão que seja tomada pelo seu governante. Agora, se a gente sempre partir do pressuposto de que tudo que esse governo fizer não é válido, aí vai ficar impossível fazer qualquer coisa no país, entendeu? Então, eu acho que o olhar crítico para essa medida, e até o fato de ela ser uma medida e tudo mais, eu concordo com tudo isso, como já havia falado antes. Eu só acho que a gente tem que olhar para essa questão com o máximo de isenção política possível, tentando entender o que é bom e o que é ruim dentro do que está sendo proposto, e não por conta do ator, né? E não por conta de quem fez a medida. Concordo, mas o problema não é partir desse pressuposto. Pode ser que tenham pessoas que até partam desse pressuposto. O problema é que a gente, depois da análise, chega nesse pressuposto. A gente não, acaba pode ser não, tem. Certamente tem pessoas que partem desse pressuposto. Né? Depois de analisar mesmo aqui no podcast, quando a gente vê as coisas como estão sendo colocadas, a falta de interesse em colocar para debate, parece que eles estão correndo com tudo, com medo de que o próximo presidente que venha daqui a 2 anos não vote isso, ou vote uma coisa que não é o que eles estão querendo agora. Mas esse medo não pode existir porque a gente vive numa democracia, né? Então, pra fazer agora, não dá pra fazer agora. Se não deu pra debater o suficiente agora, que se faça quando terminar o debate. Tudo bem, Magno, mas o que a gente tem que olhar... Não obrigado a fazer agora só pra ser com ele. Concordo, mas o que a gente tem que olhar em termos de governo é que o governo anterior, que ele nem é o governo anterior, na verdade, quem é? O governo é o mesmo, tá? Vamos parar com essa viadagem de achar que isso aqui é outro governo, é o mesmo governo. Não, é outro ele... governo, cara, mudou, não. Pô, mudou todos os secretários, o direcionamento, cara, ele do era, governo, ele era... é outra coisa, cara. O presidente Michel Temer era vice-presidente da presidenta Dilma Rousseff. Ainda mas... tecnicamente ainda é o mesmo governo. Se ele mudou mas isso tudo, é, traiu isso ela, é tecnic... se ele, isso se é tecnicamente. Um golpe, beleza, então tecnicamente é, não, é o mesmo governo. É só porque tá com o nome no papel, mas o direcionamento é completamente outro, né? O PSDB, que era oposição, já não é mais. O PMDB, mudou o posicionamento dele em várias questões. Tipo, tudo é bem, outra tudo coisa. Bem, mas ignorando tudo isso, olhando pra MP aqui, olhando pra essa questão, a gente tem que ver que durante todo esse período desse governo, não foi discutido isso aqui também. Então, por mais que a iniciativa de tornar isso um MP, ela seja autoritária nesse aspecto, de não gerar a discussão que esse assunto merecia, esse assunto estava sendo discutido antes? Não estava também. Então a gente tem que olhar também para esse fato. Ah, esse governo agora está fazendo, já que, tá bom, vamos então olhar pela parte prática, que seja outro governo, por conta dessas mudanças de cenário que você está colocando, ainda assim esse governo tá tomando a iniciativa de colocar isso, e mesmo que seja de forma autoritária, e aí ele está tendo a resposta que ele merece, que são as ocupações e são os protestos e etc, ainda assim agora esse assunto está sendo discutido. Por que que nos 12 anos anteriores esse assunto não foi discutido? Já que a gente enxerga que existe essa necessidade há tanto tempo. Então, quando a gente fala dessa questão de governos, a gente precisa conseguir analisar as coisas com um pouco de clareza, sem essa paixão por um partido, sem essa paixão por um viés ou sem essa paixão por uma ideologia. Essa questão devia estar sendo discutida há mais tempo, tá? E ela não foi por conta do desinteresse do governo anterior também. Isso é fato. Agora, voltando para a questão fundamental aqui, que é a MP, essa questão das matérias serem opcionais ou não, aqui, eu não consegui captar a tua ideia em relação a isso. Se ela é opcional, por que que a gente entende que ela simplesmente não vai existir, entendeu? Você falou, porque vai ser... Você falou alguma coisa de que vai ser aleatório, vai ser distribuído aleatoriamente, etc, isso? É, não vai ser distribuído de uma forma lógica. Eu não acredito que automaticamente, só por ser opcional, as escolas vão resolver não dar aula. Eu acho que vai acabar acontecendo de ter uma dificuldade em alguma região de encontrar professores de uma determinada... de uma determinada disciplina ou de um determinado campo, né, que na verdade são caminhos, não sei como eles chamam aí, mas são grupos de disciplinas. Se você não estiver encontrando professores para dar aquela matéria, para fechar aquele caminho ali na tua escola, você não vai ter como dar aula. Então você vai pelo que você consegue. Ó, eu consigo fazer esse, aquele e aquele. E o aluno que mora perto daquela escola não tem a liberdade de escolher qualquer coisa. Ele é obrigado a escolher entre os que estão oferecidos por aquela escola. Eu não vou cruzar a cidade. Nós estamos falando de duas coisas diferentes. A questão das ênfases lá são outra coisa. Eu estou falando de serem opcionais as matérias de arte, educação física, sociologia e filosofia. Não estou falando ainda da parte de itinerário formativo, entendeu? Eu tô falando da questão dessas matérias se tornarem opcionais, e porque atualmente elas são obrigatórias, entendeu? O fato de elas serem opcionais vai fazer com que elas deixem de existir? Essa é a questão. Bom, pelo que a gente leu, na primeira metade do ensino médio elas vão continuar existindo, é isso, né? Não, sim, mas mesmo na segunda metade, eu digo, você acha que na segunda metade em que elas são opcionais, toda e qualquer escola ou a grande maioria das escolas vai optar por não ter essas matérias? Eu acredito que não, cara. Eu acredito que não. Infelizmente, a filosofia, a sociologia, algumas matérias estão sendo vistas de uma forma ridícula, cara. Tipo, não tem outra palavra pra dizer. Mas o pessoal já diz que filosofia é coisa de esquerdista, que sociologia é coisa de esquerdista. Enfim, as pessoas que se voltam mais pro lado técnico, talvez... Eu vou voltar de novo para esse lance das pessoas escolherem as matérias. Mas o pessoal que se volta mais para as matérias de exatas tendem a não gostar muito do pensamento filosófico. Só que isso é essencial, né? Você precisa disso, independente da linha que você vai seguir para sua vida. Pode não ter ênfase nela, mas você precisa ter contato com isso. Mas eu não acho que vai deixar de existir. Isso, e exatamente o que a MP propõe. Não é que você não vai deixar de ter contato totalmente. Você vai ter uma formação básica que vai conter essas matérias. O que a gente tá falando é que depois de um determinado período onde você vai poder escolher uma ênfase, esses caras vão ser opcionais. É importante entender esse termo. Opcional quer dizer que a instituição, ou nem só a instituição, porque a própria MP, ela fala de que não é necessariamente a instituição, é o sistema educacional que vai determinar. Então, eu posso ter sistemas educacionais em determinados estados que vão determinar que essas matérias existam nas escolas estaduais. Então, eu não vejo que isso seja um grande dano, não. Talvez seja uma antecipação de algo que já vai acontecer de um ano e meio à frente na tua vida, que é quando você vai escolher a faculdade. E aí a gente entra nesse ponto que você colocou, que aí sim a gente vai falar dos itinerários formativos, né? Que são as cinco áreas de ênfase que o aluno vai poder escolher na segunda metade do ensino médio. As cinco áreas são linguagem, ciências da natureza, ciências humanas, matemática e formação técnica e profissional. O primeiro ponto que você colocou, que é importante aí, é nem toda instituição de ensino vai conter as cinco ênfases. Então, eu posso ter determinado aluno que não vai ter acesso a determinada ênfase por conta de ele não ter uma escola próxima a ele que forneça esse tipo de ênfase. Eu te pergunto, já não é o que acontece com uma faculdade, com a graduação? Hoje, se você decidir estudar determinados cursos, você não vai ter esse curso na tua cidade, por exemplo. Você vai ter que procurar ele num outro lugar. Não seria, na minha visão aqui, seria a antecipação do que já vai acontecer daqui a algum tempo. Percebe? Não, cara. Quando você vai pra faculdade, às vezes você muda de cidade pra poder fazer isso. Isso daí não vai acontecer no ensino médio. E, por exemplo, de um... Não a sua ação. Eu não tô falando que a sua ação é que tá antecipando. Eu estou falando da situação. A situação é essa. A situação é, eu tenho que escolher entre cinco ênfases. E aí pode ser que essas cinco ênfases eu não tenha todas elas na escola que eu quero. Agora eu vou ter que escolher outra escola. Eu acho pouco provável, e aí sim, talvez é aí que deva ter mais controle, eu não posso deixar de ter uma cidade inteira que não tenha cinco ênfases. Aí eu acho complicado, realmente. Sabe, ter um município inteiro que não tenha. Agora, se dentro do município eu tenho, e o aluno tiver que fazer uma locomoção maior para ir para uma escola para estudar a ênfase que ele queira, desde que isso seja também concedido, e hoje a gente tem uma série de incentivos nessa questão de transporte para o aluno, é óbvio que não dá para obrigar que todas as escolas tenham as 5. Eu acho muito, muito difícil de implementar isso dessa forma. Então, não sei, cara. Eu acho que você tirar da obrigatoriedade para você ficar confiando na possibilidade de que vá ter perto, pode ser que tenha, mas sei lá, talvez vai ser difícil uma cidade não ter nenhuma. Cara, pode ser que aconteça. A gente tá jogando pra probabilidade, é o que eu falei. Tipo, você tá jogando sem garantia nenhuma. Você tá colocando que, tipo, quem conseguir ter... Acho que precisa ter pelo menos duas por escola, é isso, né? Então, quem conseguir ter essas, conseguir ter mais, ok. Quem não conseguir, fica só com as duas. E pode acontecer de várias escolas próximas, caso daquele cara ali, daquele aluno, terem só aquelas duas e ele não ter opção de escolher alguma outra de humanas, por exemplo, porque só tinha professor de exatas em todas as outras escolas. Então, tipo, não tem garantia de que vai ter opção pra você escolher. Não, mas aí que tá. Garantia, assim, ó, é o que eu tô falando. Óbvio que somente o que tá escrito na MP, sozinho não garante nada disso que eu tô falando. Vai precisar de outros mecanismos atuando dessa forma. O que eu tô falando é que pra gente sair um pouco da crítica rasa de dizer isso não presta e pronto, e tentar encontrar... O que pode ser feito em relação a isso. Porque você concorda que essa flexibilização é interessante? Ou não? Você acha que flexibilizar não é interessante, que todo mundo tem que estudar tudo do jeito que é hoje? Eu concordo, a flexibilização é interessante. Eu acho que deveria ser colocado, primeiro, deveria ter a garantia de que vai ter opções distribuídas pela cidade, vão ter várias opções... Pelo menos dos cinco ali vai ter perto da minha casa. Ou numa escola, ou em outra. Mas eu vou poder seguir qualquer um que eu quiser. E outra... Tá, mas qual que é o teu conceito de perto? Você tá falando, tem que ter perto da minha... Qual que é o teu conceito de perto? Dentro do teu município? Bom, dentro do meu município... Bom, dependendo do município, que nem São Paulo, é grande pra caramba. Santos também tem lugares que são mais distantes. Mas, sei lá, traçar... Se precisar especificar isso também, traçar uma distância aí, sei lá, 15 minutos de caminhada, ver quanto que somos dá isso aí. Mas, X, eu só acho que não pode ser restrito... não pode ser jogado, quer dizer, não pode ser tão aberto para deixar não ter isso numa cidade inteira ou na metade da cidade. Eu só tenho em um cantinho lá da cidade a matéria que a pessoa quer fazer. Porque senão, na verdade, você não tá dando opção, você tá tirando. Né? Você tá tirando uma coisa que você deveria escolher mais para frente, você tá tirando agora. Mas essa é uma questão até que eu acho importante colocar, que é o seguinte: aí o que você tá falando é que é de centralizar esse controle, é de que o governo federal tenha que se preocupar com todas essas questões, porque o que está sendo dito aqui é que os critérios vão ser estabelecidos por cada sistema de ensino. Então, eu acredito que essa é uma crítica que tem que ser feita aos sistemas de ensino, porque óbvio que se a gente aprova a MP, ela vai acontecer. Agora, isso quer dizer que o sistema de ensino vai poder fazer o que ele quiser com isso? Não. É, precisa se haver uma fiscalização com essas definições em cada um dos sistemas de ensino. Essa ideia de descentralização da regra me agrada bastante, porque eu não acho que os caras lá em Brasília tenham condições de definir como as coisas têm que acontecer em Manaus, sabe? Eu acho muito mais provável que pessoas lá em Manaus, lá no estado do Amazonas, consigam entender melhor a realidade daquele estado e definir as regras em relação àquilo. Então, essa visão de descentralização dessa decisão me agrada. Agora, ela dá mais trabalho, óbvio. Ela dá mais trabalho, porque a gente está falando assim: o governo federal não vai olhar isso, a não ser nas escolas federais, né? O governo federal não vai determinar como isso vai acontecer. Quem vai determinar é o governo estadual quando a escola for estadual, ou até a prefeitura quando for municipal. Nesse ponto é interessante. Agora, vai gerar um puta trabalho de cobrança em cima desses órgãos, um puta trabalho de entender como esses órgãos vão organizar isso aí. Mas na minha visão é positivo. Se o problema é que eles não vão ter obrigatoriedade. Se eles fizerem é por pressão, por cobrança, por debate, né? Se eles estiverem abertos ao debate, o Estado, né? Se tiver aberto ao debate, à conversa, não. Mas a gente realmente entendeu que ia ser um problema uma cidade inteira ficar sem esse caminho, sem esse curso. Então a gente vai distribuir as escolas desse município para que, de alguma forma, né, as pessoas consigam chegar nessas escolas e realmente poderem escolher. Agora, outro ponto sobre isso de você poder escolher é que eu não sei se... Bom, aqui é a segunda metade do ensino médio, os alunos já estão um pouco mais velhos, eles já conseguem decidir, né? Mas eu acho, né? Isso daí é achismo meu, teria que ser colocado de uma forma que, sei lá, fazer um experimento durante alguns anos, por exemplo, para ver como funciona. Mas eu tendo a acreditar que as matérias que vão ser mais buscadas, tipo... muito mais buscadas, são matérias de exatas ou que dão algum retorno financeiro, né? E outras matérias que são, de repente, são essenciais para a formação do ser humano, para você conseguir pelo menos ter uma lógica no seu raciocínio ali, para você não ficar falando besteira sem nem saber o que tá falando. Tipo, filosofia, né? De qualidade mesmo, não filosofia que é ensinada na escola hoje em dia, né? Já precisaria melhorar essa filosofia. Ou sociologia, enfim. Algumas matérias, assim, acho que teriam uma procura muito menor, até por conta do retorno financeiro, e são matérias que são importantes para a formação do cidadão. Sim, essa inclusive foi uma análise feita pelo Dr. Marcos também lá no Anticast, que de novo implica num problema social. Nós, como sociedade, supervalorizamos algumas coisas e subvalorizamos outras. Então, a gente... Por que essas matérias têm mais retorno financeiro? Essa é a questão fundamental. Por que elas têm mais retorno financeiro? Porque nós, como sociedade, de alguma maneira, damos mais valor a elas do que as outras. Então, essa não é uma mudança que tem que acontecer num EMP. Essa é uma mudança que tem que acontecer na nossa cultura social, em como a gente enxerga essas coisas. Porque aí o que você está falando é que a EMP tem que resolver um problema que é muito maior que ela. Essa questão Se os alunos vão começar a escolher muito mais matérias, aí eu não sei, eu não tenho muita certeza disso não, porque eu acho que isso era muito verdade na nossa época. Acho que a gente tem uma idade parecida. Na nossa época, quando a gente começou lá a ter que escolher qual graduação fazer, que caminho seguir, apesar de eu estar em TI por vocação, eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer, etc. Mas... eu não acho que hoje seja tão verdade que as pessoas preferem mais exatas, não, viu, cara? Eu tenho visto, principalmente de gente mais nova, assim, às vezes quando eu converso com algum primo, com alguma pessoa, com algum conhecido que seja um pouco mais novo, que tá ali cursando o ensino médio agora, que o exato já não chama mais tanta atenção, não. E nem esse retorno financeiro prometido, que a gente que está trabalhando na área sabe que é um pouco de mentira, nem isso atrai mais tanto quanto, por exemplo, fazer um negócio que de fato você tem vontade, que de fato você tem tesão de fazer, sabe? Então eu acho que essa verdade de que vai ser buscado mais, eu acho que o que você tá falando é baseado na tua experiência, no que você viveu até, que você viu ao teu redor. Mas eu acho que hoje em dia essa situação é um pouquinho diferente. Não, é só comigo, a gente... É só tu ver a busca por cursos, por exemplo, de medicina, de matéria, de disciplinas, assim, é muito maior. Cursos técnicos mesmo tem uma busca muito grande, muito maior do que coisas de humanas. Mas como eu falei, eu acho que tinha que ser colocado como um experimento durante algum tempo. Isso acho que seria bem mais interessante do que jogar uma medida tão ampla, assim, né? Poderia ser colocado e ajustar, né? Mas qual é a forma de colocar como experimento, se não colocando como um processo que vai mudar? Cara, eu acho que... Eu não sei como pode ser colocado legalmente. Sinceramente, eu não sei como pode ser colocado legalmente. Se entrar como um MP ou, sei lá, se existe esse dispositivo aí de criar uma lei como experimento. Mas eu acho que antes da gente colocar uma lei definindo como é que vai ser no Brasil inteiro, a gente deveria ver que tipo de resultado isso pode dar em algum lugar. Mas é que, por conta do nosso tamanho e da diferença que existem, é muito difícil de você aplicar uma... Você tá falando é uma POC, né? Uma prova de conceito. Então eu vou aplicar uma prova de conceito aqui em São Paulo, e se ela der certo, depois eu vou aplicar no Brasil inteiro. Eu acho que é difícil. É muito difícil de você encontrar um lugar onde você consegue aplicar uma prova de conceito desse tipo de coisa que a gente tá falando, e depois você conseguir... ter um resultado que vai ser o seguinte, que vai dizer que aquilo vai funcionar ou não no país inteiro. E até porque eu acho que, assim, a minha crítica por ser medida provisória é a questão do pouco tempo de discussão, de maturação do assunto. Agora, se vai virar lei e daqui a X meses perceber que isso não é válido, ué, muda-se de novo. Lance outro MP, lance lá um projeto de lei pra mudança desse sistema. Eu acho que De alguma maneira, tudo isso é provisório. Tudo o que acontece pode ser provisório. A não ser quando tem lá, como na PEC 241, que tinha um prazo específico. Aqui não vejo prazo aqui. Não tá falando que isso não pode mudar dias depois de ser aprovado, entendeu? Eu não vi isso no texto original. Você viu alguma coisa desse sentido? Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai conseguir começar a ver os resultados. A ideia deles é que seja colocado para 2017, 2018, né? 2017 parece que já foi tirado. Acho que só 2018 agora teria condições, que a gente já tá no final do ano. Mas não tem prazo para retirar, só que eu acho que só daqui a alguns anos a gente conseguiria ver os resultados, ver o que tá acontecendo, ver quais são os problemas, provavelmente vão acontecer em alguns lugares, tem coisas que vão ter que ajustar. Mas, enfim, eu acho que não tem dispositivo jurídico para você criar uma lei de experimento, né? Acho que não tem como você ficar analisando. Mas eu acho que tudo é assim, Magro. Eu acho que não dá para definir um escopo. O escopo realmente não. Vai aplicar pro país inteiro. Agora, se na própria alteração da lei não tá falando que tem um prazo determinado, cara... Se daqui a um ano, dois anos, a gente aplicou o sistema, a gente viu que ele não é válido o suficiente, a gente vai fazer as mudanças necessárias. Como essa própria MP está julgando fazer as mudanças necessárias. Então, eu acredito que as mudanças, elas têm que ocorrer. O meu problema com a forma como está sendo feito é a falta de discussão, de elaboração dessas mudanças. Isso tudo bem, eu concordo com essa crítica. Agora, falar que isso não pode ser, que não pode haver uma mudança agora, para que depois a gente avalie o resultado e mude de novo, aí eu não acho que... Aí não tem outro jeito. Se a gente pensar assim, se a gente falar assim, não, beleza, então a gente não pode aplicar uma alteração que depois a gente tenha que mudar de novo. Então a gente não vai aplicar nada, né? Aí é aquela história do ótimo inimigo do bom. Eu acho que tem que ter discussão, tem que ter participação maior da sociedade como um todo, né? De todo mundo que está envolvido nesse assunto. E aí a educação envolve o país inteiro, não tem como. Não existe um segmento ou outro da sociedade que se envolva mais ou menos com a educação. Educação é problema de todo mundo, é problema do país inteiro. Então o país inteiro tem que se envolver nisso de alguma forma, cada um contribuindo da maneira que pode, isso em condições ideais, né? E a gente discutir sim essas mudanças que vão ser feitas. Eu acho que se essa MP fosse um projeto de lei iniciado lá atrás e que chamasse a sociedade para contribuir, entendeu? Que fosse uma coisa de construção mesmo, aí não teria crítica nenhuma, porque aí a gente vai vai propondo alterações, vai propondo mudanças e vai discutindo o que pode ser melhor ou pior. Agora, tem, eu acho que tem bastante coisa aqui nesse texto que é aproveitável para esse processo, que eu acho que pode ser, servir sim como um ponto de partida para o início da discussão. E aí se passar a discutir quais mudanças a gente pode fazer para melhorar o ensino. Porque eu acho que é fato que todo mundo concorda que tem que mudar eu alguma concordo, coisa. Eu concordo, cara, mas eu acho que esse não é o começo da discussão. Eu discordo totalmente, isso não é o começo da discussão. A discussão não tem... Eu falei poderia ser. Mas o poderia que ser. Vai resolver, aliás, o que faria melhorar muito mais do que deixar os alunos 2 horas a mais na escola era melhorar a formação dos professores, tentar melhorar as escolas, deixar uma escola pública no mesmo nível de uma escola privada. Né? Você falou que tem alunos, às vezes, desinteressados e tal, ok. Escola privada também tem. O que, que a gente tem que pegar da escola privada para aprender com o que eles estão fazendo lá, o que, que eles têm melhor no ambiente, o que, que eles têm melhor na formação dos professores. É, isso é coisa que essa PEC aí não... Essa PEC, que essa MP não nem menciona. Né? O que eles estão propondo aí são coisas mais amplas. E a reforma mesmo do sistema de ensino, uma reforma mais aprofundada, de ver métodos, ou, sei lá, formação, né? Eu acho que não pega aí, né? Não tá sendo mencionado. Eu acho que isso daí, ok, pode acabar passando essa MP. Eu não tenho tantas críticas assim aos pontos específicos. Eu não acho que vai acabar com o ensino, mas eu acho que não vai ajudar. Acho que não é por aí que vai resolver o problema e tal. Beleza, pode passar, fica aí como teste, vamos ver o que que dá, mas eu não vejo melhoria, de verdade. Não, melhoria eu vejo, A flexibilização eu vejo como melhoria, a questão de tornar as matérias opcionais, desde que elas sejam encaradas como opcionais, eu vejo como melhoria. A questão do horário, não, da forma que está exposto, não, acho que precisa mudar, mas eu acho que eu não me fiz entender bem. O que eu falei é que, e se isso fosse colocado da forma que eu estou falando, como uma base de construção para ir se evoluindo as ideias e aí destrinchando tudo isso que você está falando para se chegar num projeto de lei, num texto mais ou menos como foi feito com o Marco Civil. Que o Marco Civil, a gente conversou lá com o Rodrigo Savazzoni e viu que foi feito mais ou menos assim, né? Uma parte da sociedade começou a contribuir com as ideias, começou a contribuir com o que deveria estar ali e querendo ou não, o Marco Civil ele é modelo para um monte de outros países, né? Eu acho que a gente tinha que pegar aquela experiência positiva e começar a aplicar em outras coisas. Essa discussão da reforma do ensino médio, ela, óbvio que ela tem que existir. E eu espero, sinceramente, que o que está acontecendo nas escolas faça com que o governo dê um passo para trás com essa MP e entenda que isso precisa ser discutido. Eu não espero que essa porra seja aprovada, não. Eu espero que a pressão que está sendo feita... E, inclusive, aqui eu queria fazer um parênteses. Quando tiveram manifestações em 2013, acho, a questão do passe livre lá, não sei o quê, uma série de manifestações na rua e tal, eu fiz vários posts, conversei com vários amigos e eu sempre tive um pé atrás com aquelas manifestações. Eu sempre achei que tinha algumas coisas muito erradas ali. Até um dia eu recebi um WhatsApp de um amigo falando assim, vai ter manifestação aqui em Santos e tal, pô, vamos tomar umas brejas lá na manifestação e tal, depois a gente vai pro bar. E então, assim, não sei, talvez o meu ciclo social seja muito ruim, mas eu acho que isso acontecia com mais pessoas, não foi só comigo. A ideia, agora, as manifestações como estão sendo feitas hoje, com os estudantes ocupando as escolas, a forma como eles estão fazendo, cara, é extremamente louvável. Eu não tenho... Óbvio que tem problemas lá, né? A gente sabe que existem problemas. Quando você junta um monte de gente pra se organizar, óbvio que você vai ter alguns problemas ali no meio dessa organização. Mas tudo que eu tenho ouvido falar, inclusive nos podcasts que a gente citou, sobre como estão correndo essas ocupações, como eles estão se organizando, como eles estão lidando mesmo com essa situação, porra, isso é fantástico. Eu acho que é uma forma de pressão extremamente efetiva, porque uma coisa é você fechar meia dúzia de ruas, brigar e quebrar meia dúzia de porta de banco, Por 2-3 semanas, e aí o governo fala que vai dar um passo para trás, e depois de um tempo não deu, a gente viu que os valores da passagem aumentou do mesmo jeito. E a forma como aquelas manifestações estavam sendo organizadas, aquilo para mim era muito pouco efetivo. O que está sendo feito hoje, você ocupando escolas, você fazendo com que a rotina escolar seja totalmente quebrada, eu acho que isso tem muito mais impacto em relação ao governo, sabe? Eu acho que, embora o Temer tenha falado a besteira de que ele tá ignorando isso aí. Ele não tá ignorando aquilo. Foi, ele falou pra imprensa. Foi uma fala pra meio que tentar fazer com que isso não parecesse tão grande quanto é. É muito grande. Tenho certeza que tá incomodando. Tenho certeza que eles estão fazendo uma série de reuniões lá pra tentar, de alguma forma, barrar isso. E aí eles devem estar indo pro caminho errado, né? A pouca fé que eu tenho nos políticos me leva a crer isso, mas se a gente interpretar isso da forma que tem que ser, da forma mais positiva, esse engajamento dessa galera de ir lá e ocupar as escolas, eu acho que tende a sair coisa boa daí, entendeu? Por isso que eu tô falando que eu não acho que a gente tem que simplesmente rechaçar a MP e dizer que nada dela presta. Eu acho que a gente tem que dizer que ela não pode passar sendo uma decisão única e exclusivamente do executivo, mas que várias coisas que estão escritas ali podem sim servir para a construção de uma mudança mais participativa. A construção de uma mudança onde quem de fato é interessado que o ensino melhore, e aí devia ser toda a sociedade, participe e coloque essas questões como você está colocando, entendeu? Então, acho que essa aqui já é minha fala de encerramento, pelo que anda o programa. Eu acho que, espero que a MP não passe, tá? Espero que o Congresso barre e que alguma coisa, seja pela pressão, seja por perceber o quão impopular está sendo a postura do governo nesse momento, alguma coisa faça com que eles dêem um passo para trás e que esse processo de construção dessa mudança comece agora. Infelizmente, podia ter começado antes? Podia, mas não adianta ficar lamentando pelo que não aconteceu. Mas que ele comece e que a gente possa, então, discutir as mudanças de uma forma mais participativa por conta de toda a sociedade. Bom, eu queria fazer um adendo aí também, faz parte da minha conclusão, sobre a forma de organização do que está acontecendo agora e do que aconteceu em 2013, aí, dos protestos de antes. Na verdade, os protestos, no geral, apesar de quando você via alguma manifestação antes dessas de 2013, que eram coisas mais localizadas, eram pessoas que estavam mais envolvidas com aquela situação. Eu participei do movimento estudantil na minha época e, porra, faz muito tempo a gente fechou o Terminal de Santos, por exemplo, por causa do aumento da passagem. Mas depois a gente foi para a Câmara, que teve várias discussões públicas lá, explicando por que tava sendo, porque ia aumentar, por que não ia aumentar, e a gente discutindo e tal. Enfim, tinha uma discussão política que foi legal pra caramba, né? Tinha esse lado político. Esses protestos de 2013, eu senti que foram meio vazios, né? No começo eu tava observando, pô, parece legal, a galera tá meio de saco cheio e tal, só que não tinha um direcionamento, né? Tipo, tava de saco cheio de tudo, ninguém queria, não queria saber de partido, mas não queria saber de ideologia, mas não queria saber de nada também, tava tudo errado, só tô aqui pra reclamar de tudo, né? Tipo, ninguém queria, sei lá, ninguém queria propor nada, e uma hora conseguiram começar a arrastar esses protestos por um direcionamento político, que foi o que aconteceu com o MBL, né? Ele conseguiu vir pra rua, MBL, eles começaram a conseguir direcionar e dar um rumo pra essa insatisfação política toda, que foi um rumo que eles vêm conseguindo manter até hoje, né? Não trazendo mais tantas pessoas pra rua depois do impeachment da Dilma, mas eles conseguiram angariar vários seguidores, entre aspas, e pessoas que estão sendo convertidas ali pros ideais deles, e eram pessoas que entendiam que aquilo ali que eles estavam fazendo não era político. Hoje em dia as pessoas estão fazendo política seguindo a política deles, mas enfim, é outra forma de organização, né? Os estudantes que estão se organizando agora nas escolas, que estão fazendo o que era feito antes de 2013, né? O tipo de protesto que era feito antigamente. Antigamente, entre aspas, né? 3 anos atrás aí. São protestos mais políticos, com mais debate, debatendo as propostas e tal. Não é aquele bagulho de revolta contra tudo. Pelo menos essa é a visão que eu tenho, né? São coisas mais pontuais e tal. E eu acho, inclusive, que a melhor forma que o governo poderia ter para combater esses protestos, em vez de ficar desmoralizando, fala que não tá ligando, ou esses grupos liberais aí, que nem MBL, né, Movimento Liberal, indo nas escolas gravar vídeo, olha, eles não sabem o que eles estão falando, tipo, eles são burros e não sei o que e tal, e volta e meia vaza um vídeo de pessoas que sabem o que estão falando e eles cortam, Né? Em vez de fazer isso, por que eles não vão debater as propostas? Falar, não, essa galera está errada, né? O governo mesmo, né? Falar, ó, eles estão errados, nós estamos fazendo isso, isso, isso, isso, e é bom, e eles estão falando que é errado. Em vez de desmerecer, por que não se defende a proposta, né? Isso é uma crítica que eu tenho aberta, assim, né? Até tinha feito um videozinho lá que eu coloquei no meu vlog falando sobre isso. Em vez de ficar desmerecendo, não tô ligando, não sei o quê, pô, vamos debater, né? Vai pra proposta, vai pro... vamos debater MP, né? Faz isso que você falou, né? De descer para as instâncias menores, fazer a construção do texto e tal. E eu tenho certeza que ia acabar com o motivo dos protestos. Primeiro que você ia construir uma lei, uma reforma muito melhor. Segundo que você ia conseguir inibir os protestos. Se essa é a intenção deles, então iniba da forma certa, né? Com debate, com discussão, de uma forma mais politizada mesmo, né? Não negando que as pessoas que estão lá são importantes, né? Ou são inteligentes, se esse é o caso. Perfeito. Acho que é isso. Só em relação a esse lance. Você citou duas ou três vezes o MBL aí, essa questão. Acho que você. Quando você fala do lance do seu vlog lá, você tá falando daquele cara que. Do canal que ficava publicando vídeos cortando a parte que as pessoas sabiam o que elas faziam e etc, né? Eu acho que essa galera, eles entram muito na briga, né? Na briga direita-esquerda, na briga. Governo golpista, governo Petralha, na briga PT e o resto, que não é, a gente sabe que não funciona assim, a gente tá vendo como que um governo que teoricamente é o mesmo, como você disse, na prática mudou, porque houve lá todo um projeto de mudança culminando no impeachment da presidenta. Então, assim, essa galera lá tá embarcando nesse tipo de questão, o que é muito menos importante do que discutir de fato pode melhorar pra gente, pode melhorar pra educação, etc. Então, eu particularmente prefiro não consumir esse tipo de coisa. Não gosto desse tipo de material que só incentiva essa briguinha esquerda-direita. Inclusive, fiz um post outro dia falando exatamente disso. Como me lamenta, às vezes, ver pessoas que... tem uma base de conhecimento bacana, que são pessoas politizadas, que acompanham a política do dia a dia, muitas vezes embarcando nessa briguinha, nessa birrinha, sabe, nesse negócio infantil que é ficar se discutindo esquerda-direita, ficar se discutindo MBL e outros movimentos de esquerda. Esse tipo de coisinha não me atrai, eu prefiro buscar material que me traga um pouco mais de conhecimento, que me traga um pouco mais de lucidez sobre as coisas e que sim tenha um pouco mais de neutralidade. Muitas vezes você diz no podcast que eu relativizo às vezes as coisas. Eu acho que é muito, muito difícil de simplificar determinadas coisas quando de fato elas são muito relativas e depende de uma série de outras coisas. E a melhor maneira de você entender melhor essas coisas é buscando conhecimento e não simplesmente querendo que a parte que você se identifica de cara tá certa. Tá, porque muitas vezes eu leio uma coisa e aí, óbvio que o primeiro estalo é você identificar com aquilo ou não. É você achar que aquilo tá certo ou não. A gente vive muito nesses rótulos de certo ou errado, de sim ou não, de direita ou esquerda, disso ou aquilo. A primeira impressão é sempre essa, mas se você fala um pouquinho, respira e tenta entender aquilo e tenta absorver o conteúdo de uma forma mais neutra e eu acho que você tem muito mais a ganhar do que simplesmente entrar na briguinha de esquerda ou direita. Mas beleza, acho que é isso? É isso. Não, tô citando o MBL porque assim como a gente citou o JS, o PCdoB, a UniaUBS, eles estão encabeçando o outro lado. Mas a gente citou os outros também e eu fui crítico da mesma forma. Eu acho que são pessoas que estão reduzindo a questão e em vez de chamarem pra debater a proposta, ficam desmerecendo o outro lado. É a ridicularização do debate, né? Você sai da discussão e tenta provar que o outro não é importante. Não, sem dúvida. Eu acho que até o que a gente se propõe aqui, a gente tem que condenar tudo isso. Tudo isso é condenável, tanto de um lado quanto de outro, minimizar as questões para esse tipo de ofensa, para esse tipo de crítica rasa não leva a nada, né? O que a gente tem que fazer é tentar entender as coisas e aí sim ter uma opinião embasada, né, formada por conteúdo e de qualquer maneira não ser radical, não ser extremista, não achar que só o que se sabe, só o que se acha que tá certo, tentar buscar sempre um bem comum, porque no final do dia, tanto eu quanto você, tanto o cara de direita quanto o cara de esquerda, quer uma vida melhor, quer um país melhor, quer que as coisas sejam melhores, ninguém quer que a coisa seja pior, sabe? No final das contas, ninguém quer o pior para si mesmo, e nem pros outros no final das contas. Então eu acho que é importante que se busque soluções e não simplesmente que ficar criticando um outro. Vamos para as indicações? Finalizar? eu li há algum tempo já, e eu tenho começado a ler esse livro, aí eu leio ele por, sei lá, 50, 60 páginas, aí eu paro de ler muito tempo, esqueço da história e volto de novo pra ler. Então eu já comecei umas 3 vezes. E aí, recentemente, eu retomei e espero que dessa vez eu consiga terminar. Chama Batalha do Apocalipse. O autor é o Eduardo Spohr, é inclusive participante frequente lá do Nerdcast, eu conheci através de lá. Tem um episódio que é muito da hora, que é narrado, né? Áudio narrado pelo Guilherme Briggs, que ele faz dublagem e tal. O cara é muito bom, eu vou até buscar depois esse episódio pra gente colocar na descrição aí. Esse livro, ele conta meio que a história dos anjos e como os anjos interagem com a Terra e tal. Ele mistura um pouco de realidade com ficção. O Eduardo Spohr tem uma linha muito parecida com a do Dan Brown, que é outro autor que eu gosto. Eu comecei a ler, na verdade, quando eu conheci ele, eu tinha visto a saga dele lá, que é Filhos do Éden, em 3 livros. Tem o Herdeiros de Atlântida, tem o Anjos da Morte e tem o Paraíso Perdido. Só que aí eu vi que essa história da Batalha do Apocalipse era anterior e eu fui buscar ele. Eu acho que vale a pena ler, é um livro legal, autor brasileiro, vale a pena consumir um pouco de material dos nossos queridos Brasil. Batalha do Apocalipse, Eduardo Spohr, lá na Google Play tá R$ 27,55.